É, o verdadeiro artista não faz música para o público, mas sim público para a sua música. Vamos nós com música nesta pedida matinal de todos os domingos pela Rede USP de Rádio. Chega a vez agora deste empresário bem-sucedido em nossos meios. Estamos enfocando o neto da saudosa Dona Fica. Alô, alô, amigo! Claudinho Nascimento, diretor da Encena e diretor da nossa televisão comunitária, que vai indo muito bem com magníficos programas. O Claudinho Nascimento, neto da saudosa Dona Fica, está conosco nesta manhã e ele gostaria de ouvir este hino da música do passado, da boemia. Silvio Caldas, Orestes Barbosa, em arranjo Lírio Panicali, em gravação Sinter, gravação raríssima, Chão de Estrelas. Jorge Henry mais uma vez com seus músicos e assobiando. Ele defende agora do Zequinha de Abreu, Tico, Tico, no Fubá, gravação antológica. Tudo isto para o neto da saudosa Dona Fica, o Claudinho Nascimento, diretor da Encena e diretor da nossa televisão comunitária, que é 10 aqui em São Carlos. O Claudinho Nascimento ainda vai ouvir, em adaptação do Júlio Najib, com os trigêmeos vocalistas, O Piano Alemão. Minha vida era um palco iluminado. Eu vivia vestido de dourado, palhaço das perdidas ilusões, cheio dos risos falsos da alegria. Andei cantando a minha fantasia entre as palmas febris dos corações. Meu barracão no Morro do Salgueiro tinha um cantar alegre de um viveiro. Hoje a sonoridade que acabou. E hoje, quando do sol a claridade forna o meu barracão, sinto saudade da mulher com barrola que voou. Nossas roupas comuns dependuradas na corda, qual bandeiras agitadas, parecia um estranho festival. Festa dos nossos trapos coloridos, a mostrar que nos morros maus é sempre feriado nacional. A porta do barraco era sem trinco, mas a lua furando nosso zinco salpicava de estrelas nosso chão. Cruzavas um desastre distraída, sem saber que a aventura desta vida é a cabrocha no ar e o violão. Thank you. Batendo o teclado, tocando dó, ré, mi, não para um pouco só. Mas se eu pudesse, eu daria um tiro bem dado no dó, ré, mi, ouço a tocar, fá, si, sempre sem parar, ré, sol, tenho que escutar. O que é que eu vou fazer pra ele me entender? Não posso mais ouvir dó, ré, mi, fá, sol, lá. Se não sei se meu vizinho quer ou não me enlouquecer com seu piano alemão. Veio um malvado, batendo o teclado, tocando dó, ré, mi, não para um pouco só. Mas se eu pudesse, eu daria um tiro bem dado no dó, ré, mi, ouço a tocar, fá, si, sempre sem parar, ré, sol, tenho que escutar. O que é que eu vou fazer pra ele me entender? Não posso mais ouvir dó, ré, mi, fá. Meu vizinho quer ou não me enlouquecer com seu piano alemão. É, eu vi o regato chorando quando tu fostes banhar. Chorava o pobre regato por não poder te levar. Mas ele está conosco como faz há 12 anos consecutivamente, ouvindo as pérolas em um jardim, um coreto, a música e a saudade. Gente ouvinte, mande uma cartinha para nós, coloque no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13566-590, São Carlos, São Paulo. Vamos nós com música? Vamos sim. Ele é radialista, ele é uma pessoa muito bem relacionada em nossos meios, ele é da nossa co-irmã Jovem Pan. Aqui em nossa cidade, estamos enfocando o radialista Wilson Rossi, nosso gentil ouvinte. Bom dia, amigo Wilson Rossi, que vai ouvir com Valdemar Roberto, do Ari de Jesus, esta mensagem aos pais. Bom dia, papai! Na pedida ainda, o trio Madrigal, em arranjo do maestro Vero, do Haroldo Barbosa, a composição que também é assinada pelo Lúcio Alves, saudoso intérprete, Baião de Copacabana, tudo isso para o Wilson Rossi. Papai, papai, hoje é seu dia, vamos cantar. Papai, papai, Deus abençoe o nosso lar. Bom dia, papai, meu papaizinho, e sempre quero com devoção. Papai e mamãe, juntinhos, juntinhos, cabem bem dentro no meu coração. Papai, papai, hoje é seu dia, vamos cantar. Papai, papai, Deus abençoe o nosso lar. Paizinho, este é seu presente que comprei com o dinheiro que estava guardado no meu cofrinho. Papai, papai, hoje é seu dia, vamos cantar. Papai, papai, Deus abençoe o nosso lar. Ai, quem me dera que eu pudesse te deixar. A vida é cara, o sol me queima, mas eu não posso viver em outro lugar. Vem a conta do gás e do leite, da forma eu não sei como hei de pagar. O meu lar é uma vaga de quarto, uma cara que casa de qualquer lugar. Mas de mim o que será quando eu adormecer? E depois ao despertar, procurar e não te ver. Copacabana, Copacabana, ai quem me dera que eu pudesse te deixar. A vida é cara, o sol me queima, mas eu não posso viver em outro lugar. queima, mas eu não posso viver em outro lugar. Tarará. Você está ouvindo e participando de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Todo domingo havia banda no coreto do jardim. Com as páginas sonoras mais nostálgicas, você está reativando a sua memória com a época feliz do rádio em um coreto. A música e a saudade. Juninho, nosso intervalo e na volta, o rei da voz Chico Alves, Isaurinha Garcia e novamente ele, o Francisco Alves.